Volta autorizado para campeão com 360, Nicolas Anadelo com prova direita, Pereira da El, depois Boa Leda, Brit, Anderson, Luna, Meia, BHV, Danete, Mira e Nen. O controle é 199.8, o apoio 186 e o controle de câmera 253, com prova 407. Azul 407, correto, chame para pushback 190. Não, puxa, eu também, pushback. Salvador, turn 3561 para o táxi, 138 a bordo do 45, confirma. 3561 no táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, desmal 6, ajuste 10, 13, uma boa noite. Índia, Alfa, ponto de espera 386, uma boa noite, Antônio. Salvador, passarelo 2224 para o táxi, nosso foi a 36 a 23 horas e meia, alternando Fortaleza. Foi 01, toque arremete às 14, esquerda, reporte através norte da torre da terra do Venda 10. Reporte através norte, eu ligo 01. 3, agora uma boa noite. Ok, GDF Alpha, ponto pé 18.6, ajuste padrão 2224, grato, boa noite. Cruzada além da decolar, 3561, no 130 com 8. Livre elemento de decolagem na 10, na 3, Vitor. Para a base, Olimpo 01. Ari, desça para 3.000 o ajuste padrão. 3.000, Vitredo. 63, vamos já, não chegada mais. Jet 5827, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 3325. 1251-3325, RTA 527, boa noite. Boa noite. Xané 6310, dá presente, vou direto Itape. Boa noite, Itape, Xané 6310. Certo, mantém ponto de espera, passarei 2224. Imagina a base, Olimpo 01. Certo, autorizado a base, Olimpo 01, aguardando o seu livre. Livre base, 01. 6201, pronto para a cópia. Puxa 6201 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado nível 360. Decola da pistão no zero, com primeira curva à direita, na saída da Euleda. Videv, aerovia Upper November 857. Seguro, Upper Zulu 16. Grufe, Upper 14 até Barbacena. Controle Salvador opera em 119, decimal 8. A torre em 118, decimal 6. Aguarde a confirmação do transponder, o Xenér 6201. Xenair 6201, Xenitron para a pushback finalmente. Xenitron para o pushback, aguardando o barco para o Over the ground, good evening, Kundo 077, gate 11, information Victor, request start up at pushback. Kundo 077, ready to copy? Affirm, 077, go ahead. Kundo 077 to Frankfurt, clear at level 310 via Upper Zulu 10 till Natal, and then up in November 873 till Info. Departure runway 10 after takeoff, left turn to Pulka departure and Z-Pass transition. Salvador departure 119 at small wave, tower 186, Iskok 5532, Condor 077. Estacionamento, voo no 613 na ponte 1. Volume 13 autorizado, sinta. Camará, 13. And ground control 077, start up approach to destination Frankfurt. Upper Zulu 10 to Natal, upper November 873, info flight plan route after departure left turn, Puka departure, departure transition, spot 5532, tower frequency 119.8, approach 118.6, confirmed clear for pushback also. Clear for setup and pushback. Confirm the approved flight level is 310 on the 077. Roger, Condo 077, level 310. So clear for setup and pushback, report ready for taxi, Condo 077. Condo 077, pick up start approach for call. Thank you. Wait, acabou de tocar RMT, está ingressando na perna do vetal 1-0 a 1000 pés. Tem autorizado a decolagem, 120 com 10, o passarei 2224, fica atento atrás. Ok, a decolagem, o braço 2-2-4. Vamos ao ground, o Mike com a figura melhor. Mike 4091, go ahead. Could you lower our burn on time 2250, please? Right. Affirmative, Mike, Echo Mike 4091, received the delay message to 2215. So your flight plan now is available till 2300 Zulu. 2300, copy. Thank you much, Michael, to Michael, you're my last. 21, controle 119.8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Foi Salvador, boa noite, objeto foi 36, aproximando de ponto de espera, 0. Mantendo ponto de espera. Mantém. Controle Salvador, muito boa noite, passaredo 2224, perfil da Momo. Boa noite, passaredo 2224, contato radar, suba para o nível 350. Ok, extensão 350, 2224. 19. Está aqui metido, 01. Acaju 12030, trip 5216. Controle Salvador, 1404. 1404, boa noite, identifique. Chegada Mari, desça para 3000, ajuste padrão. Mari 3000, 1304. 3662, completa final, torre 186, até o meu posto. 186, grande, boa noite, posso descer. Salvador, boa noite, Otan 3662, passando em Dia Serra. Cheio 3662, com aproximação, aguardando o salinho, estamos próximo à frente, para realizar o circuito na 190, aguardo o salinho, tá? 3662. Tenente aguardando, 62. Tem 1260 e alterna 1288. 260, 288, boa noite, Montoni. Boa noite. Boa noite, Titã 3152, identifique, chega na Mari, desça para 4 mil pés ou ajuste padrão. 4 mil, ajuste padrão, Titã 3152. Titã 2, o vento 120 graus, continua a autorizado. Autorizado, pouso, cabeceira 103662. 01, toque arremete às 24, esquerda, mil pés, reporta através norte da torre. Reportando através norte, 01. Web, 5836, observando a voz, ali mantém a voz. Jack lá, 186, gol 16, 13, é bom trabalho. Direto pro T. Boa, boa. Prefeito, 2224, grato. Oxoné 6310, autorizada final. ILS desça para 2 mil pés. Informe no localizador. Gente, 2 mil pés, está livre da restrição, tá? Livre. Ok, obrigado. Trônico na 3482, gol. 2230 para 1730, na chegada Mare. Gol 1398, boa noite, chegada Mare. Desça para o nível, coisa para 5 mil pés. Ajuste padrão. 62, solo aos 26, direita 12 décimo 9, solo livrado, bem-vindo. Muito grato, livrado 219, grato. Através norte, Olympus 01. Tenente Olympus, aguardando para girar a base, tráfego da web para a decolagem. Agora para a base, 01. Web 5836, pista livre, 120 coisa, autorizado. Autorizado, decolagem 0533. Salvador, boa noite. Gol no 613, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera no 613. Mantém. Olimpo 01, autorizado a base. Reporte baixo travado. Ali foi base, baixado e travado, Olimpo 01. Condo 077, request taxi. Okay, Condo 077, clear taxi via Abrams, Juliet, and Alpha. On loading point runway 10, call tower on 118, the small C. Adjust altimeter 1013, have a nice flight. Condo 077, taxi via the apron, Juliet, Alpha, for holding point runway 10, contact tower 118.6, QNH 1013, bye bye. No 3 após o P3 na curtíssima, ali mantém. Após o tráfego da Fábio, ali mantém, gol no 6, 1-3. Web 5836, decolado às 28, controle 1-9, decimal 8, transfere, bom voo. Obrigado, até a volta. A 3662, continue o táxi em frente, ingresse na segunda taxiway, segunda à esquerda, o gate é o 03, via Índia. Afirmativo, então vai seguir em frente, vai acessar via Índia para o 03, o 3662. Muito obrigado. 330, 583. Paulo Gol 1885, posição meia dúzia, pushback de acionamento. Ok, o Gol no 885, temos um 767 aí da Condor, ataxiando agora pelo pátio. Assim que o 767 cruzar o través do portão meio, inicie e chantaxe, coordenando com a equipe de sola. Ele vai coordenar, pois o Condor inicia e chama táxi 1885, posição meia dúzia, obrigado. Batista 6390. Chané 6390, chame agora a torre 186, tem o posto. 286, boa. 404, sem restrição na descida, desça para 2000, informe estabilizado, está autorizado a final de leste. 2000, repórter estabilizado, 404. Torre Salvador, boa noite, Chané 6390. É 3 no 0, ciente do tráfego de aproximação, guarda pista livre. Ali pro 01, estou com o RMT 229, esquerda, mil pés na Serra do Vento, da 1 no 0, reporte passando através norte da torre. Correio, volte, reportar a 01. No 3, tem decolagem autorizada no 30 graus, escute nós. E decola, 16 ou no 3. Now, good evening, Condor 077. Condor 077, report wind point 110, okay, and caution, caution, don't cross the hold point, the yellow mark. Roger, Condor 077. Informação de tráfego T3 da Força Aérea Mil Pés, na perna do Venda 1-0. Pista 1-0 livre, 120 com 8, pouso autorizado. Livre, pouso 1-0, tem o tráfego na perna do Vento no visual, obrigado. Limpo 01, se enquadre a retaguarda do Oxané, aguardando pista livre. Se enquadra lá, aguardando a pista livre, Limpo 01. Bom, menos 3, decolando 3-1, no controle 698, bom voo. 698, obrigado, voo número 3. Controle Salvador, é o Gol no meio, 1-3. Gol no meio, 1-3, contato radar, subou para o nível 360. 360, o Gol 1-3. Base baixada e travado, Olimpo 01. Ok, autorizado base Olimpo, aguardando ficha livre. 01. Autorizado 4000, pode considerar a gestão etapa? Afirmo, desce até 3000 pés o TAN 3152 sem restrição na vertical. Ok, 3000 pés então o TAN 3152. Gol no 398 sem restrição, deixa para 4000 pés, ajuste aí padrão. 4398. 56. Boa noite, TAN 3858, ciente. Seja a informação aqui da autorização Fortaleza, nível 370. Ok, TAN 3858, aguarde um instante para cópia. Bora. Central Baixada Travado, Nipo 01. Meia milha offset da estaca, está inteiro, ok? Alfa, antes da Juliette, já sei. Objeto 5836, chama agora Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 12545, Recife, já até bom. One zero, behind. We are ready. Sol Salvador, azul 4071, agora pronto para o táxi PAB 124, autonomia 4 horas e 20 minutos, alterna Ribeirão Preto. Azul 4071, siga a aeronave da Gol, que está posicionada no Travégio 612, via Juliette Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre, 18.6, o ajuste padrão. Cliente vai iniciar o taxi a Juliette Alfa, seguindo a aeronave da Gol, lá torre 186, o ajuste 10 no 3.24.0.71. 885 para o táxi, tem 184 a bordo, 4 horas e 3 minutos, alterna o galeão. O voo 85, táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre 18.6, ajuste é padrão. Ok, Pátio Juliette Alfa, 18.6, uma torre com 85.3, tá gente, obrigado. Eu vou deixar mostrando que eu tenho com a fórmula em 0 degrees e 7 knots. Condor 0773, take off runway 10. Após o Embraer da Azul, está autorizado via Juliette, o gate é o 11-1-1. Ok, gente, aguarda antes da Juliette, saída do 37 e o Embraer, após ingressa com 11-1-1. O TAN 3858 para Kobe. Afirma, prossiga. Está autorizado, Fortaleza, o nível é o 370. Via peso Luno 9, decola da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5550. Montan 3858, preserva Fortaleza nível 370, via up, peso Luno 9, decola da 10 com curva à esquerda na Momo, Frote, 1198 é o controle de saída, 5550, transponder. Paciente da November, TAN 3858. Correto, o treinamento chame pronto para o pushback e acionamento, 3858. Está pronto para o pushback e acionamento no 7, o TAN 3858. Gente, o 3858 da TAN, vai aguardar apenas a passagem de um Airbus, a 320 aí da Oceania, né? Assim que o Airbus cruzar o travésio do 7, iniciei em coordenação com a equipe de solo e Chantax. Paciente, vai aguardar o avião que passar aí e depois a gente encheu, tá? 3850. 10, um pouco de passo. Pouca de passo, fly level 310, ó. Condor 077. Girando base agora para circuito 10, aguardando pista livre, voo no 404. 04, aguardando. Corrigou 885, boa noite, ponte espera da 10, tá pronto. Boa noite, mantendo ponto de espera, voo no 85. Mantendo ponto de espera, voo no 885. Chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Almete. Voo no 398, livre ILS, vai seguir Airbus 320 da TAM. Deixa para 2.000 pés e informe estabilizado. Vai informar estabilizado, o 39. Salvador, azul, fazer certinho, condução 0, pronto, fazer análise nacional, ligação. Centro Azul número 2, mantendo o ponto de espera. Torre Salvador 3152 VLS, localizador, não se escuta. Aguardando o senhor aí, 3152, reporto, passando externo. Passará. Autorizado, tá lá em pushback, tá 3852. Vento 13, 0 graus com 7 nós, ajuste 10 no 3, pista livre, pouso autorizado. Livre pouso, voo no 404, baixado, checado. 01, tocou RMT aos 39, mantenha o setor norte novamente em espera mil pés, aguardando para prosseguir com o novo toque de medida, sequenciamento de 3 aeronaves. Setor norte para mil pés, Olympus 0. Decolagem no diário com autorizado? Afirmativo. Ok, agilizando manobras, ali mantém, aguardando até a liberação da pista. Ok, pode entrar, tudo ali mantém. O senhor, com a aproximação, informando agora um Boeing para ingresso na pista para decolagem, agora no pista livre. Aguardando. 1404, Solas 41, libere de pista de imediato e chame 121 decimal 9, Solo, bem-vindo. Obrigado. Grande objeto lento, hein? 1885, 120, fumeia 2, autorizado. Decolagem, 1-2-5. Orion, que tá em espera, a mil pés. Agora um 3, uma vez. 18, meia, boa. Boa. Solo, Salvador, boa noite, voo 1404. Aeronave? É o Gol 1404. Destino é para Brasília? Tu aí livrou? Ó, falou, o Gol 1404 livrou. Ok, 1404. Táxi em frente, via Alfa e Juliette. O Leite é o 04. Alfa, Juliette, confirmando 04. Afirmo. Sim, obrigado. Para o táxi 3858, estamos com 99 a bordo, autonomia de 4 horas e 45, alternativa João Pessoa. Excelente, o 3858 está autorizado, táxi em frente, e a pátio Juliette Alfa. E no ponto espera da 10, torre 186, o ajuste é padrão. Oi, bom dia. Autorizado, táxi via Juliette Alfa, ponte espera, chama 286, 2 padrão, tá 3, 2, 2, 2, 2.